mora silvestre. É tanto mel, tanto sol nessa tua madeixa. É perfil sumarento e agreste. Foi a certeza que eras tu. O meu doce tio vem nós sobre a mesa. O amor de morango e caju. Fresca, provei e perdi o juízo. Foi na manhã acesa em ti, abacate, prunho e a pera francesa. Caros ouvintes, um bem-haja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 81ª emissão de Quotras da Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje continuamos a série de programas centrada nos últimos 20 anos da história da música nacional e internacional, até à emissão número 100 do nosso recanto e, simultaneamente, até ao final do ano 2011, iremos escutar alguns dos maiores sucessos musicais de cada um dos últimos 20 anos. Iniciamos, como seria óbvio, em 1991. Hoje, o ano em destaque em 1992. O Festival RTP da Canção desse ano consagrou Dina como a grande vencedora, com Amor de Água Fresca, que amealhou 230 pontos, à frente de Rita Guerra, com a melodia Meu Amor Inventado por Mim, e de Eu Sou Maria Rapaz, de Nani. Não será o jogador de futebol, certamente. Que ocuparam, respectivamente, a segunda e terceira posições no certame. Recorde-se que no ano anterior, Dulce Pontes havia sido vencedora com Lusitana Paixão, o título da canção que não referi na semana passada. Perdoem os meus amigos ouvintes. De seguida, iremos escutar a música que ocupou, de acordo com os arquivos aos quais a Antena Web teve acesso, a posição número 1 no European Top 20 de 1992. Um programa que também já pôde ser escutado na nossa estação radiofónica, mais precisamente no Canal 2. A faixa mais comercializada na Europa nesse ano foi um original dos Snap, retirado do álbum The Madman's Return, ouçamos os alemães a interpretar Rhythm is a Dancer. A 7 de maio, John Frusciante deixou o grupo rock Red Hot Chili Peppers por causa de uma imagem de capa de revista consagrada Rolling Stone que o havia deixado fora da fotografia após montagem, como é óbvio. Nesse mesmo ano, os norte-americanos lançaram um single que havia sido planeado para ser comercializado em 1987 no álbum The Uplift Mofo Party Plan. No entanto, somente 5 anos depois, no contexto do álbum de compilações What's Hits, foi comercializado o single Behind the Sun. Entre em cena, no dia 27 de junho, Michael Jackson iniciou em Munique, na Alemanha, a digressão mundial Dangerous, referente ao álbum com o mesmo nome. um dos 9 singles desse trabalho discográfico. 9 singles, disse bem, amigos ouvintes, foi lançado em 1992 com o nome Remember the Time. Do you remember when we fell in love? We were young again in a something. Do you remember how it all began? It just seemed like heaven, so I did it. Do you remember back in the fall? Then we did again. Sunset Music é o momento na Antena Web em que a música tem sabor a pôr do sol. Eu sou a Patrícia Monteiro e estou consigo aqui na Antena Web todas as sextas entre as 19 e as 19h30. Aproveite e relaxe enquanto nos escuta. Sunset Music, todas as sextas às 19h na Antena Web. Iniciamos a segunda parte tal como iniciamos o programa, ou seja, com melodia portuguesa. Lisboa foi o primeiro álbum gravado ao vivo pela banda Madre Deus, lançado em 1992. O concerto foi dado no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, e incluiu, entre outros sucessos, uma faixa que foi originalmente incluída no álbum Existir 2 anos antes, intitula-se O Pastor. Em junho de 1992, os Guns N' Roses entraram para a história da música internacional. E porquê? Porque o grupo rock norte-americano foi o autor da faixa mais longa de sempre a atingir a lista dos 20 mais nos Estados Unidos da América. O videoclipe foi ainda o mais caro até à data. Com 8 minutos e 57 segundos, fiquemos com November Rain. When I look into your eyes, I can see a love restrained. Oh. Os Tindersticks iniciaram a sua carreira musical no ano de 1992. O álbum de estreia dos ingleses, que só iria ser comercializado em 1993, tinha o mesmo nome do grupo e foi considerado o álbum do ano pela consagrada Melody Maker. Ouçamos um single que foi o primeiro do grupo inglês e lançado ainda em 92, Patchwork. No, it's wrong. I know it's selfish. You're such a short life. There's so little time. You know this pattern, patchwork of any direction, cobbled together in our ship and side. Estamos já na reta final de mais uma emissão de Quatras da Música, um recanto radiofónico que, hoje, foi inteiramente dedicado a alguns dos maiores sucessos musicais do ano de 1992. Recordo que, até ao final do presente ano, as Quatras Temporais vão centrar-se nos maiores êxitos de cada um dos últimos 20 anos. Portanto, como o amigo ouvinte deverá imaginar, iremos abordar na próxima semana o ano de 1993. Terminamos com uma referência a uma estreia nesse ano de 1992. No dia 25 de junho, teve início um dos maiores festivais de música na Europa, o Festival Roskilde, na Dinamarca. Na primeira edição, levou ao palco bandas como Pearl Jam. O agrupamento musical, na altura muito recente, lançou nesse ano o segundo single do seu álbum de estreia, Ten, que tinha o título Even Flow. Muito boa tarde e até uma próxima oportunidade. shame.